Boa tarde. Boa tarde, como é o nome do senhor? Perante a egrégora como manifesto, me chamo de Zé. Senhor José Pilintra, Sim. que satisfação falar com o senhor, viu? É um prazer, né? Quando a gente começa pelo nome, já começa com uma pergunta difícil, né? Porque os espíritos, muitas vezes, sobretudo nessa egrégora, não dão o nome verdadeiro deles por razões até óbvias, mas o senhor podia dizer uma delas? Uma delas, É. olha, na grande maioria das vezes, conforme o tempo que o espírito se encontra desencarnado, não é interessante ele dar o nome, principalmente o sobrenome. Mas eu posso dizer para vós vencer que no Egito eu tive uma encarnação como Cryptos, que é o nome que eu uso no plano espiritual. Quando eu vibro na frequência deste médium, dentro do consciencial dele e da prática que ele executa pela religião, eu venho como Zé Pilintra. Eita. Então, daí se sucede que nem todos os espíritos que se manifestam com este nome nesta egrégora são brasileiros. Perfeito. Muito bom. Não E há necessidade. não há necessidade. Só que ficou mais folclore do que outro tipo de coisa. Então eu posso até imaginar que a roupa, a veste branca e o chapéu, o sapato, que identifica o arquétipo do Zé Pilintra não é necessariamente o jeito que o senhor está se apresentando agora. Espiritualmente falando, por respeito à consciência desse médium, no momento que a minha energia vai se aderindo ao corpo do petérico dele, vai moldando simplesmente toda a minha vestimenta conforme ele crê e acredita. O que tu chamas de egrégora, arquétipo. Um exemplo. Você ir para o norte desse país, eu vou andar de pés no chão, camisa três botão e a calça bem larga. Esse é meu arquétipo. Chapéu de palha. Você ir para o Rio de Janeiro, provavelmente eu vou estar com todo de branco e com uma camisa listrada, tipo zebra. Em São Paulo, todo de branco. Todos são Zé Pelinho, respeitando a mediunidade e tentando executar o seu trabalho no bem e na caridade. O senhor, Tocar é uma coisa, conseguir é outra. pois é, o senhor diz tentando. Por quê? A natureza não dá saltos nem. É só por causa disso. Tá, a natureza não dá saltos. O senhor quer dizer que não se pode esperar que uma flor exale o seu perfume antes da temporada certa. Perfeito. Nós temos o que vocês chamam aqui de uma forma correlacionada, comparada com graus. Tá. Seria hierarquias. Isso. E você? Similar, a forma que vocês têm aqui é um pouco conturbada. Digamos que há 64 anos atrás de vocês, eu era um sargento. Nossa. É uma correlação similar. Isso não quer dizer que hoje eu, no estado que estou, tenho mais força ou mais poder. Simplesmente eu tenho mais autonomia e eu me conheço mais. 64 anos atrás, então a sua última vida não foi como Criptos. Não, você não está entendendo. É, não estou. 64 anos atrás, eu É. tive uma promoção. Eu vou repetir No de novo. mundo espiritual. 4 anos atrás, eu era um sargento. Você está falando com um espírito que ficou 1.280 anos no umbral. Eu Nossa. era muito similar ao que vocês chamam de serpente. Nossa, tudo esse tempo? Por que tanto tempo? Tempo? Tempo não existe, né? Mas Mas, seu Zé, para nós é um tempo muito grande. Tem algumas contrapartes. A ciência de vocês chamam de buraco de minhoca. Não existe tempo, como vocês conhecem. Se eu fosse comparar o tempo de vocês, esses 1.280 anos, equivalia a quase 60, 70 anos. Tem que estudar muito ainda. Isso não prova que eu saiba tudo. Eu não conheço nenhuma fração de todo o umbral, em todo esse suposto tempo. Entendi. São muitas dimensões, uma dentro da outra, rapaz. Eita. Mas então, esse número que o senhor falou, 1.280, se eu divido por 64, eu pego 20. Isso quer dizer que aí o tempo são 20 vezes mais rápido. Sim. É 20 vezes mais rápido. Isso. Mais ou menos isso? Não o tempo que eu vivo, vamos dizer assim, hoje. Hoje, graças ao Deus que está em minha essência, eu me despertei deste sono. O senhor sentiu vontade de sorrir, por quê? As coisas negativas que supostamente eu passei não me tiram força. Me atentam mais a eu me aprimorar para melhor, para eu poder me expandir no melhor. Não no meu melhor, é no melhor. A expansão de consciência, ela é coletiva. A conscientização que é unitária. Mas essa Conscientizei em mim. Isso. esse sorriso do senhor, então, esse riso é de satisfação. De alegria. De alegria, rememorando, relembrando uma conquista. Eu me venci. Homem, conheça-te a verdade. E a verdade. Os libertará. Estamos fazendo uma dupla boa, seu Zé. É interessante. A vontade, menino. Mas olha, o senhor Pode me chamar de Zé, por favor? seu Zé. Zé. Zé, eita, como é que eu vou me adaptar? Vamos lá. Jefferson. Estou tentando lhe adaptar. Lhe ajudar a adaptar. Jefferson. Não, pode chamar de qualquer coisa. Olha, Seu o senhor. nome não é qualquer coisa. Não, mas eu digo no sentido assim, que fica mais à vontade para o senhor. Então me chame de Zé. Eu Então, vou ficar à vontade. Zé. Aí, eu tenho que voltar para o senhor. Então, eu vou chamar Zé e você. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Você, no mundo espiritual, se referiu a serpente. Se o senhor é um espírito que foi humano, como é que pode virar um espírito de serpente? Muito interessante a sua pergunta. Almejei muito tempo alguém perguntar algo interessante assim. Eita. É simples, menino. Vocês não falam do cérebro reptiliano? Sim. Quando eu digo reptiliano, eu não estou associando com sapo, com crocodilo, nem com serpente. Falo de instinto. Sim. O povo xamã fala muito dos animais do poder, correto? É isso mesmo. Eu me lembro muito bem, no Antigo Egito, nós associávamos muito algumas personalidades a características, e por que não dizer até cito de arquétipos ou tipos de animais. Assim é o ser humano de hoje. É a mesma coisa. A cobra pode, para muitos, simbolizar o cinismo, coisa que eu era muito ardiloso no passado. Hoje, a cobra em mim é sagacidade. Pense. Entendi. Eita. Porque para fazer o trabalho na legião que eu sirvo, como membro, tem que ser sagaz. Essa é a malandragem de Zé Pelim. Sagacidade. Nem bem, nem mal. justo. Seja quem for, com quem for. Entendi. Zé, você explicou um pouco sobre a serpente, mas talvez a minha pergunta tenha mais sido no sentido de vocês podem plasmar a forma de vocês naquilo que o pensamento fixar-se? Nem sempre. Depende muito. A palavra grau espiritual, particularmente, me incomoda, Então. mas eu vou ter que usar ela. Eita. Até para as pessoas que escutarem isso poderem pensar. E eu agradeço pelo pensamento de todos. Obrigado. O sentimento fede. Se for um sentimento de amor, é rosa. Se for um sentimento contrário ao amor, como ódio, é batata podre. Assim se faz no plano espiritual. Eu fedia no passado e eu acompanhava esse odor com a forma. Você vê alguma fumaça com forma? Não, ela não é amorfa. Então, nessa amorfimidade, eu não tinha forma nenhuma, pelo menos conhecida. Eu simplesmente estava regredindo na escala espiritual, como alguns falam. Mas como existia várias mentes naquelas dimensões afins ao que vocês chamam de maldade, perversidade, elas foram moldando esta forma em mim e eu nelas. Pegajoso, grudento, cínico, fingido, Rastejante. rastejante. Você entende, menino? Sim, senhor. Todos nós temos o nosso passado. Este é meu passado e minha história. Eu me orgulho de ter me vencido. E amo ser humano. Se o senhor não fosse ser humano, o senhor ia ser o quê? Dentro dessa realidade, humano. Vocês falam dos cães, dos gatos, como se fossem animais. Se nós falarmos do sentido da palavra humanidade, muitos animais que são mais humanos de quem anda com duas pernas. Em sentido de senso de ternura, compaixão, Claro. carinho e graciosidade. Sim. Cumplicidade, então, nem se fala. Mas quando o senhor disse eu amo ser humano, o senhor falou nesse sentido da humanidade do coração quando expressa a benevolência, ou ama ser humano porque existem outras formas de expressão em outros planetas? Tem outras formas, com certeza. Sim, mas o senhor falou eu amo ser Atenção, humano. vocês só estudam seres humanos na quarta dimensão. Não existe só seres humanos. Ou seres humanos como vocês conhecem fisicamente. O homem ainda é muito ligado à forma. Dois braços, duas pernas, olhos, uma boca, duas orelhas, uma cabeça, tronco, membro, ser humano feio. Não é bem isso. Ou melhor, nem sempre quer dizer que isso seja a única coisa que existe, é. Claro. Tá falando de Chukedira. O que que o senhor disse? Tá falando de Chukedira isso. Ah, entendi. Olha, só antes de a gente mudar de assunto, À vontade. o senhor, você disse, eu amo ser humano. Com que objetivo você falou isso? O ser humano é um ser divino. Eu desconheço um Deus. Hoje eu posso dizer, não com certeza absoluta, seria até um diminutivo desse senso de realidade que eu vivo, nesse sentimento que eu expressei. Eu amo o ser humano. Hoje eu posso dizer que eu tenho quase 7 bilhões de deuses sobre um planeta, ser humano. Nossa. Mas o senhor vê o ser humano como... Ah, tá bom. Polaridades é um detalhe. Bem e mal é um detalhe perante a eternidade. Claro, claro. que não deve ser passado por cima. É uma pausa para reflexão para seguir adiante. E por falar em seguir adiante, o senhor falou que sagacidade é uma qualidade importante na falange de Zé. Na verdade, a palavra qualidade não seria bem a Ah, expressão. qual que é? É uma necessidade. Eita. É, o senhor falou isso mesmo. Necessidade. Por que isso se tornou uma necessidade? De que forma a sagacidade é útil para um espírito da falange do Zé? Povo umbandista, que tem o meu carinho, o meu respeito, o ser humano, em geral, independente também de ser umbandista, são muito apegados, a grande maioria quer. Se você perguntar em cada estado deste Brasil maravilhoso, ou no planeta Terra, em cada lugar, o que é o significado do malandro, cada um vai lhe dar um. Mas todos vão falar a palavra malandragem. Dentro dessa palavra malandragem, nós, Zé Pilintras, usamos a sagacidade, o tempero particular de cada um. Uns são mais calmos, falam rimados, outros abaianados, outros semelhantes a cariocas, outros de várias formas. Mas nenhum perde a sua sagacidade, sua destreza no modo de falar de vários assuntos sem fugir da sua personalidade e sem fugir da proposta, que é fazer as pessoas pensarem. Ensinar é fácil, meu jovem. Fazer o ser humano pensar hoje é que é difícil. Isso é sagacidade. Ah, entendi. E então aí, agora, como é que o senhor. Quem é que mandou o senhor para o umbral? Mandou. É, Sente essa palavra, manda. ué. Eu vou usar um simbolismo, posso? Pode. Corpo de areia, cabeça de chumbo. Digamos que o meu corpo era de areia e minha cabeça era de chumbo. O que tu só acha que vai acontecer? Ah, se ficar sus. Simbolicamente falando, vocês falam que o umbral é para baixo. É. Então, simbolicamente, respeitando o simbolismo de vocês, do para baixo, eu me afundei. É uma coisa pesada, você deixa suspenso sem um chão por baixo, afunda. Sim. Então. Perfeito. Mas esse afundar foi afundar em vibração, né? Em vibração mesmo. E é muito interessante o que eu vou lhe dizer. Vamos ver. Quando vocês vão. Seres humanos, alguns, não todos, já desencarnados, descendo a sua vibração de uma forma muito agressiva e rápida, não tem como calcular, cada um é K1. A pessoa ou ser, ela vai decrescendo a sua vibração e ao mesmo tempo permeando numa espécie de aderência quase simbiótica, vou repetir de novo, Vamos espécie de aderência quase simbiótica, com campos morfos de outras embrionárias inteligências. lá. Nossa. Vocês, seres humanos, têm aqui no planeta Terra, os carnados, campos morfos. O seu corpo vibra a inteligência, você mesmo, Jefferson. Senhor. Todo derredor do planeta Terra você está, como uma frequência similar ao de rádio. Isso ocorre também no plano astral. Vocês chamam de campos mórficos. Então, se eu vou descendo, similarmente falando, conforme as minhas lembranças, estou dando um exemplo, uma espécie de lembrança cognitiva, ao instinto, no meu caso, eu fui me transformando, vamos dizer assim, uma serpente, de mais ou menos uns 6 metros. Não perfeita como uma serpente aqui da Terra, É interessante falar sobre isso. É, muito, nossa. Eu não me sinto constrangido, eu me sinto honrado em poder falar isso a mim. Porque o senhor superou o que isso causava no senhor de negativo. Eu me venci. É muito difícil se vencer, não é? Muito difícil. Quando eu disse para vós em ser, até que não passe como uma pretensão da suposta entidade que vos fala, que entra, ensinar é fácil, fazer pensar é que é difícil, é que ainda o ser humano se convence ou por pouca coisa, ou por conveniências, ou por falsas aparências, e outras infinidades de detalhes que vão inflamar o seu próprio ego ou mutuamente. Ora, ouvir e pensar, as pessoas não querem refletir profundamente em como poderiam se postar, se tratar, tratar, viver, vivenciar, conviver a vida se elas fossem 24 horas puramente originais com as suas concepções íntimas. É um esforço Muito grande. que a paga não parece compensar pela falta de compreensão do ganho que se tem em ser assim. Você ganha a si mesmo. A autenticidade é algo maravilhoso. A realmente. autenticidade não quer dizer que a pessoa que assim se tem ou contém a verdade absoluta em suas ações. Mas pelo menos ela vai ter algo muito interessante. A alegria. A alegria e felicidade são coisas totalmente diferentes. Eu sou alegre e posso estar chorando. Eu sou alegre e posso estar num cantinho quieto. Agora, ser feliz é em conjunto. São palavras parecidas, mas são diferentes. Ah, entendi. Parece até que para ser feliz você depende de uma outra pessoa e para ser alegre não. A palavra depender não seria bem a correta, amor. Se expandir. Quando o ser humano se centraliza, alguns falam medita, ou simplesmente procura ter a reforma íntima, ele se alegra com o que tem por si mesmo. Isso não quer dizer que quando ele se tem feliz e alegre com si mesmo, ele seja inferior. Não. Foi só um leve joguete de palavras que eu fiz para fazer as pessoas pensarem. Ah, claro. Pensar é bom. É Em bom. si, é bom. Tá certo. E então, o senhor sofria nesse estado ou só ficou preso? Se eu não me sentia, como é que eu ia sofrer, menino? Eu não me percebia. Não é muito diferente de alguns carnados por aí, que vivem só na conveniência, se achando, mas não se sentindo. Porque se sentisse de verdade, se sentiriam e se perceberiam como ridículos. Claro, claro. Então, no meu caso, eu era um ridículo que se achava, mas não se sentia. Que é o que o condicionamento cultural muitas vezes causa ou incita a pessoa a causar em si mesma? Essa palavra é interessante, excita. Mas é verdade, excita mesmo. Excita, é tentador. Você entende? Mas é por conta das nossas imperfeições que, ao nos expormos a estas dificuldades ou adversidades, que nos deixamos levar, nos misturamos, esquecemos quem somos e agora vestimos a camiseta do ego. Perfeito. Então o senhor estava nesse estado de ser e não era então um Eu sofrimento. validei porque realmente isso aconteceu comigo. Esses sentimentos que eu guardava, que eram lamentáveis. A forma era um detalhe. Se você, por exemplo, pudesse se deparar com um ser de Júpiter, talvez você não iria se sentir muito bem. Eita. Mas isso é um detalhe. Continua. Esse é um detalhe, sim, senhor. Agora, bom, eu gosto de enviar para vocês novamente o que eu vou compreendendo, porque às vezes o senhor fala uma coisa e a gente entende outra, né? É muito fácil acontecer isso. Então, para evitar, no máximo, eu vou repetindo. Então, quer dizer que o senhor estava preso num estado de ser, como o senhor falou, lamentável, de uma vibração pesada, a qual o senhor, como ser humano, não se via, se via como não se via como nada. E quando eu perguntei se o senhor sofria, o senhor me deu uma resposta que disse não, porque eu não me percebia. Mas eu digo assim, sofrer, por exemplo, se eu colocar, de ter dores mesmo, se eu colocar, por exemplo, a minha mão na água quente, eu não vou falar do fogo para não fazer em comparação como se o senhor estivesse no inferno. Mas, por exemplo, se eu colocar a minha mão numa água fervendo, dentro de um balde de água fervendo, vai doer. Esse tipo de sofrimento que eu digo, uma vibração mais densa não causa sofrimento? No início, sim. Ah. Depois, eu não senti mais medo. Medo causa dor. O medo causa dor. Mas, ah, entendi. Porque dor, a gente entende como uma coisa física, mesmo sendo espírito. Eu não senti mais medo. Bom, então precisamos concordar que a dor é uma forma de afetação moral que o medo permite experimentar. Mais ou menos isso. Estou no caminho certo, né, Zé? Eu É, estou mas. contando a minha experiência, Claro, claro, claro. deixando isso bem claro para as pessoas que escutarem. Não quer dizer que uma pessoa Deus, que. Senhor. o amor, o senso coletivo desta parte, deste multiverso, que vocês chamam de Deus, não abandona. Nem o pior dos piores. Guardem isso. Porque se isso acontecesse, toda a expressão de fé seria uma incógnita. Seria um erro. Continue, rapaz. Então, o que que, não sei se o senhor pode falar disso, mas que tanto mal o senhor fez para merecer mais de 1.280 anos num lugar denso? Caramba, Eu deve não vou ser muito poder ruim. entrar em detalhes, porque envolve histórias, e as histórias de vocês é um pouco conturbada. E eu não estou aqui para questionar o que vocês aprenderam como abecedário na escola física, ok? Claro, claro. Mas eu posso falar da minha experiência, de mim. Ah. Simplesmente não queria ser ajudado. Se eu lá posso dizer assim. Porque na época, o ajuda seria para mim como algo a me atrapalhar. Uma desonra? Não. Não. Não porque eu não tinha vaidade no sentido de sentir desonra. Entendi. Mas assim, o senhor não gostava de ajuda, então o senhor deve ter feito algumas coisas erradas. Não precisa falar o que que é, mas o senhor fez algumas coisas erradas, então. Sim. Então a gente concorda que existe o erro. O interessante quando vocês falam errado, Então. porque se você pegar uma flor pelo botão e arrancá-la, É. Deus, o todo consciencial coletivo, ele vai permitir que outro botão nasça. O problema está que eu tirei o botão. E continuei afumentando e tirando esses botões na minha consciência. Nós damos o contínuo. Nós gravamos. Ou você acha que tinha alguém com uma chibata batendo em mim? Para quê? Eu fazia isso de uma forma com primazia. Melhor que qualquer um. Melhor que qualquer um. Por isso que vocês não falam tanto de a consciência é tua, então, a consciência é minha. Vocês não falam de consciência pesada? Eu É. usei um exemplo que meu corpo era de areia e a minha cabeça era de chumbo. É. Você conhece algo mais pesado do que chumbo? Não. Tá. Então, quando eu digo se existe o erro, o senhor cita a história da flor. Eu volto a dizer o seguinte: a flor estava ali, o senhor estava passando, a possibilidade de arrancá-la existia. Então, por que isso pode ser um erro tão grave? Eu vou tentar simplificar algo da criação. Vai lá. Eu peço perdão a quem ouvi pela minha ignorância. Há um roseral, roseiras, linda, aonde muitos admiram e contemplam. Quando alguém admira, certamente ela se sente. E quando alguém contempla, da mesma forma que admira e se sente, ela deixa de ser una e passa a fazer parte do todo. Procurem estudar o senso dessas palavras, admirar e contemplar. Aí vai alguém que não admira, mas deduz e vê. Nem sempre vê, enxerga. Aí vai um que não contempla, apenas olha e nota. Então se nota, acentua, pontua, deduz, distingue, vai e não tira, mas arranca esta rosa. Ele, pelo ato de todo sentimento, pensamento, instinto e todo o seu emanar psíquico, causa um leve desequilíbrio num todo. Porque as outras pessoas podem até admirar a roseira, podem até contemplar a roseira, mas vai estar faltando um botão de rosa. Ou vocês acham que a encarnação é em vão? A reencarnação não é em vão, menino. Não é em vão. Não. O propósito da encarnação. Também não é castigo. É oportunidade. Seja como ela for. Deformado, doente, não importa. Para a consciência e para aquela essência, é uma oportunidade de fertilizar com seu pólen, amar aquela rosa que por amor era para todo mundo. E com seu pólen amar, fazer amores brotarem pétalas fechadas como um botão de uma rosa. Eu fico feliz. Pensem nisso, meninos e meninas. Eita. Eu me sinto feliz em poder estar contribuindo com algo tão pouco de mim. Eu fico feliz e alegre que o que eu ia dizer, que o senhor está sempre rindo. Demonstra assim, demonstra que o senhor está alegre ou feliz, seu Zé? Na verdade, pelo psiquismo desse médium que eu me encontro, que nem todos os Zés dão essas risadinhas, deixando claro a quem escuta que isso não é um cacoete, nem muito menos um deboche. Todas as vezes que eu dou essa risada, eu forço as cordas vocais desse médium e eu simplesmente potencializo o chakra laríngeo, que é onde eu estou mais vibrando neste momento. É como se eu desse um contínuo de pulso psi ônico. O que é isso, psiônico, Zé? Que é isso? Energia psíquica pura. De um espírito para um corpo duplo etérico, que também pertence a um espírito carnado. Então eu me mantenho nele assim. Como tem alguns que estralam os dedos, assoviam, batem palmas, Entendi. Vocês chamam de trejeitos e jeitos? É. Cada um dá o nome que quer. Então, esse riso, além Se de ele... levarmos em termos como alguns falam, é a magia do Exu. Todo Exu que ri, ele ri, mas fala sério. Claro, claro. Então, ele tem uma dupla função aí, além de participar do momento da conversa, onde requer uma certa descontração, ele Perfeito. também faz essa segunda atividade que o senhor descreveu. Sim, no meu caso, sim. Claro, claro. E cada caso é um caso, né, Zé? Cada caso é um caso. Perfeita a sua colocação, jovem. Cada caso é um caso. Eu estou contando a minha história e dentro dos contextos psíquicos meus e deste medianeiro que eu me sigo, essa também é uma das formas que nós dois criamos uma espécie de manutenção psiônica. Tá certo. Então, agora voltando a uma pergunta que eu queria fazer antes, eu fiquei sabendo do nosso diálogo faz 2 ou 3 dias, mas o senhor certamente tem uma programação de um tempo maior aí no mundo espiritual, não é assim? Sim. Quando que o senhor ficou sabendo dessa nossa conversa? Há 4 meses. 4 meses? E como é que foi? Eu saí do corpo num sonho, fomos numa reunião. É bom saber isso, porque as pessoas não se dão conta da organização existente no mundo espiritual antes de uma coisa acontecer. Deixando bem claro que nós marcamos um horário e a espiritualidade tem certas urgências. Eu não estou falando por mim, Claro, eu só claro. faço parte de um trabalho, como você. Isso. Então, houve alguns desdobramentos, não para falar com Giuseppe Lindra. Você tem livre-arbítrio. Nós temos. Mas há 4 meses que há uma certa preparação. E isso não só comigo, com todas as entidades. Tem entidades até que foi mais tempo. Claro, claro. Um, você tem mais o que fazer e eu também tenho. Realmente. Meu trabalho é um pouco delicado, que até então você não perguntou o que eu faço. Vamos, quero chegar lá, quero chegar lá. Agora eu já deixei de ser minhoca. Graças a Deus. Graças a Deus. A hora que. Como é que foi então? Onde o senhor estava? O que o senhor estava fazendo? A hora que chegou para o senhor esse. Será esse pensamento sobre esse diálogo que ia acontecer, Na sobre a verdade, minha pessoa? pensamento. Eu não me conhecia. O senhor não conhecia a minha pessoa? Não, eu ouvi falar do seu trabalho. Ah, tá. O senhor ouviu falar? Ouvi falar do seu trabalho há mais ou menos uns 8 meses. 8 meses. Quem é que trouxe para o senhor? Foi um Exu? Falando, olha o menino. Exu? Um preto velho, um herê, sei lá. Foi um oriental. Ah, que legal. Eu estava nesse dia Ah. em um lugar onde vocês chamam de Tóquio. Olha, e aí, o senhor estava fazendo o quê? Se Eu pode estava falar. numa transfiguração de um jovem. Vou repetir de novo. Numa transfiguração de um jovem que estava em desdobramento numa festa rave. E se ele permanecesse mais tempo usando certos elementos tóxicos no outro lado, ele simplesmente no corpo físico absorveria um câncer maligno muito forte, vamos dizer assim. Nossa. Então esse é um dos meus trabalhos, como Zé Pilindra. Por isso que eu preciso ser sagaz. Conhecer todas as malandragens, não só de um país, mas de um globo inteiro. Essa é a malandragem de Zé Pilintra, seja ele em qual for, em qual médium for. Se realmente for Zé. Certo. Repito, faço questão. Eu estava transfigurado. Então, eu mentalizei uma aparência de um jovem com uma calça caída, mostrando o bumbum, com boné verde, amarelo e cor prata, com luvas nas mãos. Eu já disse que eu tenho um trabalho parecido com uma polícia secreta. Agora, Ora, quando eu estou aqui no Brasil, ou pelo menos no astral do Brasil, apesar que o médium, se eu não me engano, deve ter comentado algo com vosmecê, sim, a minha roupa é como a de vocês. Uma calça, um sapato. Agora, de trabalho no astral, no meu caso, no regimento, vou repetir de novo, no regimento aonde eu me situo, é muito parecido com roupas do GOI. o goi, o que que é o goi? A polícia de vocês. Ah, tá bom. E agora, o senhor falou transfigurar umas 3 vezes. Seria isso, diminuir a velocidade da sua vibração suficientemente para se tornar visível aos olhos físicos? Na verdade, não. O que que seria isso? Neste caso, eu vou repetir de novo. Eu simplesmente mudei a minha forma no plano astral. Ah, nossa. Este jovem em Tóquio é um agregado de uma entidade muito prestimosa, um grupo muito grande daquela dimensão, daquele local, Tóquio. Eu fui solicitado no meu trabalho não só para cuidar de uma pessoa, mas para desmantelar junto com mais 400 irmãos meus, que você pode chamar de falangeiros de Zé Pilintra, Nossa. deixando bem claro que eu pertenço a essa falange, eu não sou o dono dessa falange. Eu não sou o cabeça, como se diz, Tá. chefe de falange, eu só sou algum que trabalha. E nesta noite, vamos dizer assim, nós fizemos esse trabalho de desmantelar essa quadrilha no astral. Tá, o que que refrescou o senhor transfigurar, mudar a sua forma, plasmar a forma desse garoto? Você falou, na verdade, em desacelerar ou acelerar, não. Eu simplesmente agreguei elementos da atmosfera no meu corpo astral. E Claro. isso foi moldando, o meu corpo em si. Entidades que vocês chamam de seres elementais me ajudaram para isso. Claro. Mas assim, o que que refrescou? O que que Não ajudou? só eu e outros 400 irmãos. A festa era grande, amigo. E o trabalho mais ainda. Tá, agora eu quero entender isso. O senhor mudar a forma do senhor ajudou de que forma? Ajudou eu me infiltrar. Polícia Ah. não é assim que vocês falam? Tá, então essa festa não estava acontecendo no mundo físico, estava acontecendo no mundo astral. É no mundo astral. Ah, o menino estava dormindo nessa hora. O físico, sim. Ah, agora que eu captei. Ah. E daí o senhor fez o quê? O senhor foi lá, tirou ele e ficou no lugar dele. A parte que se refere à minha pessoa, como É. vocês expressam, É. eu fiquei, na verdade, como um infiltrado. Outros, na verdade, nós estávamos entre 400 seres espirituais. Estavam em outros trabalhos em si, mas todos estavam ali para cuidar desse menino que tem uma importância grande daqui a mais ou menos uns 22 anos. Nossa. E ao mesmo tempo desmantelar uma quadrilha que vampiriza a energia vital sexual. Vital sexual. Nossa. Libido. Se Tá. você perde totalmente libido, você quer, como vocês dizem, se matar. Não é à toa que Tóquio, os adolescentes têm uma forte tendência a isso, a se suicidar. Realmente. Então, o nosso trabalho, como Zé Pilintra, é o mundo todo, não é só o Brasil. Não me importa se em Tóquio eles me chamam de cinza, que alguns chamam nós lá de os cinzas, como alguns lugares também nos Estados Unidos. Os cinzas. Cinza? Cinza é uma raça dessa terrestre. Alguns chamam nós assim. Você está associando com extraterrestre. É. Você está. É claro. É como dizer que eu sou o único José, mas tem vários José Pelintra. Certo, certo. É Pelintra. Entendi. Tem Isso vários que cinzas. chamam nós deste nome. Tá Agora, o bom. significado Sidão como extraterrestres É, claro. fica a cargo de quem dá essa Isso. conotação. É, tá certo. Então tá, daí o senhor foi lá, pá, ajudou, e aí esse oriental chegou pro senhor numa hora de descanso? Só dormir descanso. Como é que... Interessante o que você fala, é muito interessante. É, ué. Não, mas nós descansamos, É. sim. Sim. Que bom. Seria o que vocês chamam de trabalham 24 horas, folgam 36, no meu caso. É porque o trabalho é intenso quando isso acontece aqui na Terra. Sim. E tá, daí esse oriental, ele foi falar com o senhor. Na verdade, ele não falou diretamente comigo. Eita, eita, burocracia, hein? Separar um pouco as coisas. Eu não Ué. posso falar pelos meus 400 irmãos. Eu posso falar que nós fomos fazer um trabalho. O meu trabalho foi se infiltrar. De um jeito, outros do outro jeito. Entendi, mas aí. Eu posso lhe garantir uma coisa, meu jovem. Sim. O trabalho das entidades espirituais militantes da Umbanda é muito mais do que parece. Eu não estou falando de mim, da minha pessoa. É uma honra para mim servir também nesta linha de consciência Umbanda. Graças a A Deus. Umbanda, ela é do mundo, não só do Brasil. Vocês falam que a Umbanda é brasileira? Sim, hoje ela está em solo brasileiro, mas ela já girou todas as placas do mundo em outros nomes. A bola da vez é o povo brasileiro. Boa da vez. Olha só, o senhor tem sempre muita coisa para agregar e às vezes eu acho que ou eu acabo não perguntando diretamente, mas é. Então respire e fale. Então, o senhor estava numa hora de folga. Como é que o senhor recebeu essa mensagem dessa comunicação de hoje? Depende muito da dimensão que eu me encontro. Em algumas dimensões é usado ponto riscado. A entidade, eu não posso falar em minúcias porque vai tomar muito tempo de Claro, vocês. claro, claro. Mas eu gostaria se isso fosse possível um dia. A entidade concentra, faz um ponto riscado com um dedo indicador, a mais ou menos 5, 6, 7, 8, 10 ou mais, mas geralmente não passa de 10 ou 12 centímetros, cria-se uma luz como quase um verde leão. Raramente outra cor. A entidade faz esse símbolo, mentaliza o agrupamento. Instantaneamente, esse símbolo se expande e, ao mesmo tempo, como uma espécie de purpurina, ele se desfaz na dimensão que aquela entidade está e volta a se materializar na dimensão aonde nós estamos, ou no local aonde nosso regimento se encontra. Este símbolo, ele é muito mais evoluído do que o 3D de vocês. Então, nós não vemos e ouvimos, nós sentimos as informações em tempo real, no que a entidade superior quer nos dar e nos indicar. Você consegue entender isso? Sim. Então esse oriental era uma entidade superior. Sim. A palavra superior é algo um pouco ainda confuso para muitos carnados, mas sim. O senhor quer elaborar, então, essa hierarquia? Superioridade não existe ordem. No sentido de impor. Quem nos ordena apenas expõe, dá oportunidades de nós nos descobrirmos melhores em nós mesmos. É um conceito já bem diferente no que se faz hoje aqui na Terra. Mas respeitamos como vocês aqui mandam e desmandam um do outro. No nosso regimento não existe conveniência. Aonde um erra, todos respondem da mesma forma. Nossa. Aonde um acerta, todos são gratificados da mesma forma. Entendi. Então, existe metas, propostas e objetivos. E só uma força que nos guia. Amar. E só um poder que sustenta essa força. Amor. E se é amor verdadeiro, ele está em todas as crenças, em todas as religiões, em todos os seres, como em todas as pessoas, independente se crê ou não crê, em Zé Pilintra, ou Caboclo, ou o que for. Tá certo. E por que que essa mensagem desse diálogo chegou para o senhor específico e não nos outros, num outro qualquer dos 400? Acredito que a coletividade consciencional desta parte, desse multiverso que vocês chamam de Deus, ou amor, usou da caridade para comigo. E eu espero fazer jus e honrar isso, sendo o mais sincero e verdadeiro possível. Sem fazer força e esforço, apenas ser. Obrigado. Nossa, eu acredito que certamente sou eu e as pessoas que estão ouvindo que agradecem de coração o senhor ter vindo, ter utilizado o tempo do senhor. Por exemplo, antes do senhor estar aqui hoje, o que o senhor estava fazendo? Eu me localizava em Manaus. Em Manaus, e pode-se Manaus, saber? no plano físico. Plano físico. Estamos cuidando de um processo de um grupo de políticos em Manaus que estão agenciando pedofilia. Ai. E também eu tenho um trabalho muito particular no Ceará, com pedofilia também. Contra a pedofilia, quero deixar isso bem claro. Mas eu trabalho com essa energia de seres que usam a força sexual de uma forma conturbada. Há, perante esses 400, nesse regimento, quero deixar claro outra coisa, se você me permite, Sim, senhor, por favor. que esta mesma entidade que está tendo a honra de falar com vocês, todos que ouvem, se manifesta em outros médiuns, desfrutando da caridade desses mesmos médiuns, que não têm muitos o conhecimento intelectual que eu, entidade, tenho, mas tenho o coração repleto de amar, coisa que eu necessito muito. Então, nessas pessoas, que são, na verdade, no Brasil, seis com esse médium, que eu me sirvo agora, eu agradeço muito, mesmo não citando os nomes. Uma delas não sabe nem ler nem escrever e é paraplégica. Reside na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul. A ela eu devo metade dos botões da rosa que hoje eu pude reconstituir. Nossa. Nossa, seu Zé. Mas é verdade, menino. Isso é sagacidade. Também dos Zé Pilintras. Verdade doa quem doer, nem se for em mim. Mas isso não vai, quero deixar claro. Isso sim me faz bem. E os outros, Então é algo bom. o E os que outros, cada um contribui comigo. É mútuo. tá Eu quero bom. deixar claro uma coisa. Esse regimento que eu sirvo Ah. é composto de 400. Mas nós somos muitos. Por isso que hoje, no meu caso, como Zé Pilintra das Almas, repito, das almas, trabalhamos com a energia sexual de uma forma negativada, com, por exemplo, zoofilia, sexo com animais, Eita. tirando alguns seres elementais invisíveis aos olhos, e até mesmo o senso embrionário do psicorraciocínio de certos animais do seu padrão normal. Isto é um crime nos dois lados da moeda. físico e não físico. Prática muito usada em certos bares na Noruega, na Itália, Polônia, Rússia, Escócia. Nossa, o senhor é um espírito globalizado, hein? Não, nós somos. Todos? Todos. Da falange do seu Zé ou de todas as falanges? Os 400 que eu trabalho. Tá. Agora eu não posso falar pelos outros, porque tem muita coisa que pesa. Primeiro, não é a intelectualidade do médium. Eu, particularmente, peço muito, desde os 13 anos de idade, que eu me manifesto nesse jovem, na época ainda que ele frequentava a Assembleia, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. Nossa. Eu sempre pedi a ele, estude física, deixe estudar religião para depois, vai estudar ciência. E ele, graças a Deus e ao bom senso, ele lia. Hoje ele entende por quê. Espiritualidade sem ciência vira balela na mão de pessoas só inteligentes. Porque inteligência é fato. Sabedoria é feito. E sapiência é continuidade da inteligência usada por várias pessoas com sabedoria. É assim que nós, 400 Zé Pilintras das almas, que vibram na cidade de Curitiba, e olha que esse médium nunca pisou nessa cidade, é assim que nós trabalhamos. Nossa. Isso não quer dizer que os outros Zé Pilintras das almas não sejam evoluídos, ou mais evoluídos, ou menos evoluídos. Claro. Todos têm oportunidades iguais para se auto-melhorarem, para fazer algo de bom ao próximo, na caridade, na verdade, na justiça, do amor. E no único e numa única forma de amar, incondicionalmente. Porque se eu amar de outra forma, eu estrago tudo. Nossa. Esta forma de incondicionalmente envolve senso, bom senso, consenso comum. Então, existem escolas para se formar Exu. Ou você acha que Exu nasce como purpurina? Não. Sei lá, não. Acho que faz um curso aí, né? Faça uma faculdade. Você não está mentindo. Não. É semelhante a uma faculdade, Olha lá. principalmente psicologia. Eita. Preto velho, então. É igual médico, deve ficar lá internado lá na faculdade. Não quer dizer com isso, Ah. todas as entidades precisam cursar, como você diz, fazer uma faculdade. No meu caso, eu absorvi um certo QI, uma certa inteligência, por muitas vidas e experiências. Mas isso não provou porcaria nenhuma na hora do pega para capar, para Nossa. fazer o bem, exteriorizar o amar de uma forma incondicional. Você não Nossa. sabe o quanto é difícil. Eu não estou Isso. dizendo foi, eu estou falando é difícil. É, percebi. Então, toda a suposta inteligência equivaleu a nada, Nada. porque eu não tinha sabedoria. Claro. Hoje, o pingo de sabedoria que eu tenho me permite falar dessa forma nua e crua e franca, porque a sabedoria eu uso pelo menos para mim mesmo, para ter vergonha na cara. Algumas pessoas podem ouvir e dizer, nossa, como ele se maltrata. Não, não é maltrato. Isso se chama conscientização. Eu amo ser humano. E é tão bom nós nos vencer, principalmente as coisas que nos mantém num padrão de consciência ruim, contrário ao bom senso de realidade, de realismo, de realização do amor que é igual para todos, como o sol brilha para todos, como o ar entra gratuitamente na narina de todos. É isso. Tá bom? Parece que vocês chegam num ponto que Porque eu ia perguntar, olha, o senhor teve o livre-arbítrio de escolher, na hora que o senhor recebeu aquela mensagem do oriental, de vir fazer esse diálogo ou não vir? O senhor tinha esse livre-arbítrio? Quando? Com certeza. Obrigado é amarrar um pauzinho e puxar, menino. Que quer dizer isso? Ninguém me amarrou para estar aqui. Claro, claro. Então, no momento que eu fui convidado, Ah. eu quero deixar bem claro, Ah lá. nós fomos convidados. Nós, os 400 que fazem parte da equipe que eu pertenço. Nós conversamos e lá por cargas d'água me escolheram. Entendi. Seria muita pretensão dizer que o dedo caiu sobre minha fronte. Ah, Ah, ah, ah, ah. essa coroa. Porque não caiu, não. Entendi. E tá. E aí, o senhor já sabia o dia certo e a hora certa, o senhor daí virou para o outro lado e continuou trabalhando. Com certeza. Porque vocês não param de trabalhar aí. A disciplina é muito grande, rapaz. Muito grande. E isso eu posso lhe garantir. Mas também nós temos lazer. Aonde que o senhor fez um curso para ser Zé Pilintra? Na verdade, não foi bem um curso. No meu caso, entende? Eu sei que o tempo do moço aí talvez já esteja curto, mas se você, Tamo, tamo. a idade permitir, eu gostaria de falar sobre isso. Vá lá, fala lá. Depois o senhor me dá uma mensagem final. Pois não. Vamos lá. Existem vários graus de consciência dentro do que vocês chamam de Zé Pilintra. Independente do grau, todos, se realmente pertencem à corrente sagrada da Umbanda, são beneméritos a ter e a executar os trabalhos nessa linha com este nome. A evolução, ela é plena quando o conjunto se agrega numa proposta de amar apenas. Então, quando eu disse para vosmecê que há 64 anos atrás eu fui graduado de outra forma, se eu falasse 64 anos atrás, eu era como um sargento. Isso não quer dizer que eu era inferior. Eu simplesmente não me conhecia tanto como me conheço hoje. Então, chegar e dizer, como vosmecê, graças ao seu Deus interno, até então não disse isso, nem muito menos eu estou dizendo, mas o Zé aquele é melhor, o Zé aquele é pior, aquele fala mais bonito, aquele fala de outro jeito, em sentido de superiorizar ou inferiorizar, seria ignorância do observador. Certo. Cada entidade tem a sua proposta com cada membro. Todos, absolutamente todos são necessários. Eu tive muito conhecimento, isso já é a mensagem final. E adquiri muito conhecimento na Terra. Muito mesmo. Isso não provou porcaria nenhuma. Nossa. Quando eu disse 1.280 anos, eu não quis me engrandecer nem me diminuir. Simplesmente eu tentei mostrar para vocês que ser só inteligente não prova nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Corinthians, né? Então, rapaz, a mensagem que eu dou é essa. Por favor, independente da linha que você siga e do grau de consciência que vocês têm dos queridos Exus, os Zé Pilintras, baianos, ciganos, boiadeiros, crianças, preto velhos, orientais, o povo da Umbanda, o povo espiritual. Estudem, se estudem, não copiem, aprimorem com amar incondicional e distribuam por aí, ao léu, gratuitamente. E Graças a assim Deus. a vida se expande. Porque Deus não terminou de criar tudo. Nós, continuidade dele, macro, no nosso micro-universo que somos deuses, estamos espalhando eternamente esse criar por aí. É a minha mensagem para todas as pessoas E muito obrigado. Muito obrigado. Seu Zé, muito obrigado pela sua mensagem. Agora, só antes de senhor ir, fala uma particularidade aí do senhor no mundo espiritual. Quando foi a última vez que o senhor ganhou um presente? Que presente que foi? Eu tive a honra de ver um dos apóstolos de Cristo. E nem todos são santos. Quero deixar isso bem claro. Nossa. Mas João Evangelista, que na verdade, por caridade, ele se plasmou como João Evangelista, porque não é essa forma que ele carrega hoje. E não só vê-lo, sentir o seu estado de graça. Isso foi numa palestra, há mais ou menos 26 anos atrás. E quando o senhor foi lá, o senhor já sabia que ele ia vir? Sim, eu fui convidado, assim como outros. Por merecimento, por mérito. Merecimento. Agora. Bem, interessante essas palavras dentro desse conjunto dessa pergunta. Sim. Eu fiz por merecer. Isso é um presente, né? Tá certo, Eu então. tenho como um presente, não pela personificação, mas pela mensagem e pelo estado de júbilo e de graça que eu tive em comunhão com aquela essência muito elevada. O senhor tem condições de falar em palavras? Que mensagem foi que o senhor captou desse encontro? Estávamos falando sobre o esperato. O amor incondicional por tudo, por todos. Estávamos falando no novo milênio. E ele falava muito sobre isso. Citou o nome da nossa querida Umbanda. Olha. Você não quer saber aonde foi? Claro, o que que ele falou? Isso foi no país que vocês conhecem como Alemanha, Na nas trevas Alemanha. da Alemanha. O que que ele falou da Umbanda? Ele falou de várias filosofias e religiões. Ah, tá bom. Tem um trabalho muito especial nesse novo milênio, dentro desses 350 anos que estão por vir. Tá certo. Muito bom. E que é uma religião em conceitos. Perante o consciencial coletivo que ainda está engatinhando. A Umbanda ainda há de se transmutar, se lapidar cada vez mais nela por ela mesma. Todas as religiões e crenças têm um objetivo primordial: unir. E para unir, o primeiro passo primordial é ela deixar os seus adeptos livres dela mesma. Livres, a nela suposta religião, eles não deixar de serem e terem as suas características legítimas de senso, de consenso, de fé, de realidade, de autorrealização, no estado que permanece em sã consciência, seja na encarnação no físico ou já desencarnado nas dimensões ou no pré-astral. Porque a religião, mesmo Umbanda, ela por si, é liberdade pura. Nossa, que bonito, hein? Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Deus abençoe. Até Obrigado. uma próxima, hein? O senhor. Aceito a sua bênção, viu? A bênção de Deus, a minha não. Por que não? Ué, porque Deus abençoa melhor, né? Se eu não ver Deus em vós me ser, como diz Jesus, para que serve as mãos e os olhos? Então arranque. Pense nisso, menino. Tá certo. Vou pensar aqui com meus amigos. O senhor fica com Deus, graças a Deus, obrigado por ter vindo. E um abraço aí nos outros 400 que não vieram, que eu respeito muito e agradeço também. Mais ou menos 400, eu só arredondei. É, Boa noite. tá bom. Um abração, muito obrigado.